Bom dia, 271, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-3, autorizado pelo editado. Resposta avisada. Estacionamento avisado. No 271, ele é 2 avisado. Torre 18, meia. 18, meia, Salvador, gol no 271, passagem externa baixada, travada. 271, boa noite, avistado, ajuste em Salvador, uma centena, 49013 no ajuste, tempo autorizado, pista 10. Autorizado, 10, no 271. Juliette Oscar, prossegue. Bom dia, Salvador, 8 e 7, eu estou transportando o negócio aeronave 43 para o parque 1, posição 01. Gente, visto que Juliette Oscar inicia o pushback no parque 3, reposto para iniciar o reboque. confirme. Luiz Vive aqui, Mosca. Inicia reboque imediato. Ciente. Inicia o pushback, reboque para iniciar o reboque. Lava de Oval Charlie, descendo 4,000 feet, Grenade 1013, Alon Arrival. 4,000 feet, 1013, Alon Arrival, Papa Papa Drum. Lava de Oval, clear 2,000 feet, fly that to Duna and report Savage. Uno 271 no solo ao 53, na minha escuta táxi Alfa Juliette até o portão 5. Diz que Juliette Oscar mantém a posição, vai aguardar um tráfego da Gol parqueado no portão 5 e após o mesmo vai prosseguir o reboque até o portão 1. Ciente, Juliette Oscar.